ele diga pra mim o preço da liberdade. Das lágrimas que desce dos olhos que só vê grade. Do amor de sua filha que sonha em te ver. Na folha escrito te amo que ela fez pra você. Viver em harmonia é um trampo coletivo. Comunidade com a vida melhor é um sonho que vivo. Ver os moleque na escola e foi pra estudar. Não espera pelo horário pra fazer filho e lanchar. Sempre vejo os tio ali fazendo um corre no lixo. Dali vem o sustento que alimenta seus filhos. É difícil entender quando vejo morrer o mano que mata o outro mano. A gente segue se matando, lutando pra quê e pra quem. Se é só surfar nessa onda também. Espirou caixa pra tretar e meter bala. Raiva pelo cara que mora do lado de casa. Coisas simples que se resolve em poucas palavras. Enquanto a gente se mata do lado de carro, os boy aplaude. Enquanto a gente se dilui, os boy se gaba de arte. De carro importado e luxúria aqui na terra. Enquanto nós, malebão, arroz com costela. Se a gente seguir se matando, não vai sobrar alma nenhuma. Crianças, jovens, adultos se desenvolvem sem fé, sem luta. É triste você lembrar dos truta que deixaram saudades e muitas lágrimas nas ruas. Quebrada de fé, onde vivi minha infância. Lado a lado com mano criado desde criança. 22 de julho de 2003. Veja só o que a polícia fez. Mais um ato de insensatez. Assassinado na principal praça da cidade. Morreu na mão da polícia depois de uma abordagem. Manifesto nas ruas feitas pelos moradores. Faixas, frases que refletem as dores. Ônibus parado, TV filmando uma esperança. Acabar com a milícia, eliminar as matanças. Mas ninguém substitui uma vida perdida. Se é o partiu, ficou só dor pra família. Eu sei que o coração do ser humano é frágil. A gente só tá de armadura pra escapar dos abraços dados por aqueles que amam você. Cê pai com CPA, CPP, vai um pipa meu aê em forma de canção. Com as palavras narradas com a voz do coração. Com as palavras narradas com a voz do coração. Coração. Tudo que a gente faz são erros e acertos pra melhor viver. Nem tudo que a gente faz vai estar certo ou agradar você. Tudo que a gente faz são erros e acertos pra melhor viver. E tudo que eu sou capaz, dou o máximo de mim pra salvar você. É complicado, né? Eu sei que a luta não é fácil. Que é tipo um trem desnorteado, sem ponto marcado. Fatores trágicos, inesperados, deixam retratos marcados na alma. Nos pegam despreparados, cenas que cortam o coração de qualquer guerreiro. Que ali transformam a disposição em sofrimento, gerando ódio, causando guerras. Às vezes de quebra com quebra, conflito entre galeras. A falta de conversa alimentando as trevas. O acerto de treta gerando morte nas quebras. Eu vejo ódio espalhado pelo mundão. A falta de compaixão, o excesso de incompreensão. Com certeza, mano, não entender a canção. Pelo jeito, mano, não responder a questão. Será que a vida vale menos do que o respeito? Será que esse é o caminho para o sossego? Que eu saiba, o ódio gera o ódio e não amor. Que eu saiba, o amor é amor e nunca vira ódio. Um raciocínio lógico, bem mais que óbvio, notório. Espero que nossas palavras te ajudem em algo. Eu vou orar, pedir pra Deus que cuide da nação. Que aumente a compreensão de irmão pra irmão. Que multiplique o verdadeiro amor pelo próximo. E que nos faça agradáveis para os seus olhos. Na lealdade, na verdade e sem maldade. Tipo Jesus nos ensinou em suas mensagens. Tipo guerreiros que conhecem o sofrimento. E que não querem que seu próximo sofra o mesmo. Aí, mano, nem tudo que a gente faz vai estar certo ou pode agradar você. Mas esperamos que esta canção possa te ajudar um dia. Pode crer? Tudo que a gente faz são erros e acertos pra melhor viver. Nem tudo que a gente faz vai estar certo ou agradar você. Tudo que a gente faz são erros e acertos pra melhor viver. E tudo que eu sou capaz, dou o máximo de mim pra salvar você.